A Sura da Vitória. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Inna fatahna laka fatham mubina. Por certo, nós te asseguramos evidente vitória. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Para que Alá te perdoasse o que se antecipou de teu delito e o que se atrasou, e que completasse sua graça para contigo e te guiasse a uma senda reta. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. E que Alá te socorresse com poderoso socorro. وَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ele é quem fez descer a serenidade nos corações dos crentes, para que acrescentassem fé à sua fé. E de Alá são os exércitos dos céus e da terra, e Alá é onisciente, sábio. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Para que ele fizesse os crentes e as crentes entrarem jardins abaixo dos quais correm os rios, sendo nesses eternos, e lhes remisse as más obras. E isso é perante Alá magnífico triunfo. بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. E para que ele castigasse os hipócritas e as hipócritas, e os idólatras e as idólatras pensantes de maus pensamentos acerca de Alá, que sobre eles recai o revés do mal, e Alá se irou contra eles e os amaldiçoou e lhes preparou a jena, e que viu o destino. E de Alá são os exércitos dos céus e da terra, e Alá é todo poderoso, sábio. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Por certo, nós te enviamos por testemunha e alvissareiro e admoestador. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Para que vós creiais em Alá e em seu mensageiro, e o ampareis e honreis, e para que o glorifiqueis ao alvorecer e ao entardecer. Inna alladhina yubai'unaka innama yubai'una Allah. يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Por certo, os que com aperto de mão se comprometem a secundar-te, apenas comprometem-se a secundar a Alá. A mão de Alá está sobre suas mãos. Então, quem viola sua promessa, a violará apenas em prejuízo de si mesmo. E a quem é fiel ao pacto que tens com Alá, ele lhe concederá magnífico prêmio. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Dir-te-ão os que dentre os beduínos ficaram para trás. Nossas riquezas e nossas famílias ocuparam-nos. Então implora perdão para nós. Eles dizem com suas línguas o que não há em seus corações. Dize: então quem vos poderia fazer algo diante de Alá, se ele vos desejasse um infortúnio ou vos desejasse um benefício? Mas Alá do que fazeis é conhecedor. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Aliás, vós pensastes que o mensageiro e os crentes jamais tornariam as suas famílias, e isso foi ornamentado em vossos corações, e pensastes maus pensamentos, e assim sois um povo perdido. E quem não crê em Alá e em seu mensageiro, por certo, para os renegadores da fé, nós preparamos um fogo ardente. E de Alá é a soberania dos céus e da terra. Ele perdoa quem quer e castiga quem quer. E Alá é perdoador, misericordiador. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Os que ficaram para trás dirão quando caminhardes para os restos de guerra a fim de tomá-los: deixai-nos seguir-vos. Eles desejam alterar a fala de Alá. Dize: não nos seguireis. Assim Alá disse antes. Então dirão: mas vós nos invejais? Aliás, eles nada entendem, exceto poucos. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dize aos que dentre os beduínos ficaram para trás: sereis convocados a combater contra um povo dotado de veemente fúria. Combatê-los eis, ou se islamizarão. Então, se obedeceis, Alá conceder-vos-á belo prêmio. E se voltais às costas como voltastes às costas antes, ele castigar-vos-á com doloroso castigo. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. Não há falta no cego, e não há falta no coxo, e não há falta no enfermo por não combaterem. E a quem obedece a Alá e a seu mensageiro, ele o fará entrar em jardins abaixo dos quais correm os rios. E a quem lhe volta as costas, ele o castigará com doloroso castigo. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Com efeito, Alá agradou-se dos crentes quando debaixo da árvore, com um aperto de mão, comprometeram-se a secundar-te. Então ele soube o que havia em seus corações e fez descer a serenidade sobre eles e retribuiu-lhes uma vitória próxima. E muitos restos de guerra para os tomarem. E Alá é Todo-Poderoso, Sábio. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Alá prometeu-vos muitos restos de guerra para tomardes, e apressou para vós esta, e deteve as mãos dos homens, afastando-as de vós. E fê-lo para que isso fosse um sinal para os crentes, e para que ele vos guiasse a uma senda reta. E outros ainda de que não vos apossastes, os quais Alá com efeito abarca, e Alá sobre todas as coisas é onipotente. E se os que renegam a fé vos combatessem, voltar-vos-iam as costas. Em seguida, não encontrariam nem protetor, nem socorredor. Assim foi o procedimento de Alá, o qual passou antes, e não encontrará no procedimento de Alá alteração alguma. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. E ele é quem no vale de Maca deteve suas mãos, afastando-as de vós, e vossas mãos, afastando-as deles, após haver-vos dado triunfo sobre eles. E Alá do que fazeis é onividente. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Eles são os que renegam a fé e que vos afastaram da mesquita sagrada e afastaram as oferendas entravadas, impedindo-as de atingirem seu local de imolação. E não estivessem entre eles homens crentes e mulheres crentes, que não os conhecendo, poderíeis pisá-los, e por causa disso, alcançar-vos-ia escândalo, sem que o soubesseis. Ele vos permitia combatê-los, mas não o permitiu para que Alá fizesse entrar em sua misericórdia a quem quisesse. Se eles estivessem separados, haveríamos castigado com doloroso castigo os que dentre eles renegaram a fé. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Quando os que renegaram a fé fizeram existir em seus corações o ardor da ignorância, então Alá fez descer sua serenidade sobre seu mensageiro e sobre os crentes, e impôs-lhes a palavra da piedade, e dela eram mais merecedores e a ela mais achegados. E Alá de todas as coisas é onisciente. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Com efeito, Allah confirmou com a verdade o sonho de seu mensageiro. Certamente entrareis em segurança na mesquita sagrada, se Allah quiser, estando com vossas cabeças rapadas ou curtos vossos cabelos, nada temendo. Então ele sabia o que não sabíeis, e fez para vós, além disso, uma vitória próxima. Ele é quem enviou o seu mensageiro com a orientação e a religião da verdade para fazê-la prevalecer sobre todas as religiões. E basta lá por testemunha. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad é o mensageiro de Allah, e os que estão com ele são severos para com os renegadores da fé, misericordiadores entre eles. Tu os vês curvados, prosternados, buscando um favor de Alá e agrado. Suas faces são marcadas pelo vestígio deixado pela prosternação. Esse é seu exemplo na Torá, e seu exemplo no Evangelho é como planta que faz sair seus ramos, e esses a fortificam, e ela se robustece e se levanta sobre seu caule. Ela faz-se admirarem dela os semeadores. Assim Alá fez para suscitar por causa deles o rancor dos renegadores da fé. Alá promete aos que creem e fazem as boas obras, dentre eles, perdão e magnífico prêmio.